Não dá pra não pensar em você. Tá cada vez mais difícil não poder te ver. O tempo e a distância entre nós não vão arrancar.